Senta que lá vem a história. Olha só quem tá vindo pra cá. Talvez passar batido, então melhor disfarçar. Mas se de repente ele der uma de parar, a gente sai quebrando que é melhor vazar. O cara é um comédia, sempre o mesmo assunto. Chega, que pega patrão, tamo junto. Já não dá pra sair fora. E agora? Senta que lá vem a história. Lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero. Grandão, que tá com os contatos, quer que eu passe o meu som. Tá montando um estúdio que se chama Tudo Nós. Pediu 50 mil e quer que eu entre de só. Diz que é produtor, b-boy, MC, DJ, grafiteiro e eu finjo que engoli. Que pegou a Alessandra, Aline, Marinês. Todo mundo sabe, levou fora das três. Diz que fez um rap com flow sinistro. Quer pra eu pôr de bônus track no meu disco. Falar que a camarada tinha os caras chapa quente. E conta sempre história inspirada em tela quente. Então rapaziada, como eu tava falando, eu fui numa balada. Sei. Que tava bombando. Aí veio três mina perguntando pra mim. Você é aquele cara, autografa aqui. Aí já viu que como foi embaçado. Imagina no que vem quando eu comprar o meu carro. Andando de fitinho, meu pai já tá assim. Que Hilux maluco, toma conta de mim. Você conhece o cabeção? Não, meu parceiro. Pra não render, esse cara é só Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, Lero, eu não tolero. Lero, Lero, eu não tolero. Lero, lero, eu nunca lero. Das quebradas! Já dizia Dona Albani, hoje eu concordo com tudo. É melhor ouvir asneira do que você ser surdo. Na quebrada ele é conhecido como Forrest Gump. Foi se deixar contar a história até amanhã de manhã. A última que eu ouvi que tem uma letra guardada. Que quando soltar meu irmão vai estourar nas paradas. DJ vão ser vaiados se não tocar ela no set. O lero, lero agora é tipo a Lady Gaga do rap. Tanto blá blá blá que não dá pra aguentar. Na roda de freestyle ele é sempre o primeiro. Eu tô fazendo por amor, vem com nós os verdadeiros. E o CD vai sair depois do carnaval, com participação do mano Bill e Demi Vebral. Só uma coisa, lero lero, que eu não entendi direito. Sua mãe chama de Nar ou seu pai chama Gepeto? Lero, lero.